do Divã do Calaveira. Pra você, minha cara internet, sim, voltamos com mais uma atração aqui no site do JurassicCast, olha só que beleza. Sim, de novo, eu, o Calaveira, estou aqui à frente desta loucura, mas eu não estou aqui sozinho, tá aqui a Melina comigo também, né, Mel? Sou eu. Sim. E olha o tema só. De hoje me lembrou aquela música Swingueira da Bahia. Alguém lembra dessa música? Cara, eu tô me arrependendo. Olha, sacanagem não. Em 30 segundos eu já me arrependi amargamente de chamar essa guria. Sério. Well, the way you're acting lately. Olha só, internet, com uma proposta completamente diferente do que nós já temos no JurassicCast, nós viemos agora com um programa que a gente ainda não tinha apresentado, que é um programa de entrevistas. Olha só que coisa bacana. É um formato novo que a gente tá querendo colocar. Isso, exatamente. Estamos querendo aprimorar, estamos querendo trazer uma coisa diferente pro site, que é coisa que a gente sempre fez, anarquia, né, Mel? Aquela esculhambação, e falar palavrão, falar putaria, aquelas loucuras todas. Dessa vez a gente realmente quer trazer uma coisa um pouco mais séria, mas sempre descontraída, óbvio, mas que também vai agregar bastante informação e com temas bastante curiosos e, enfim, temas já explorados, mas a gente vai tentar fazer de uma forma diferente, né, Mel? E convidados maravilhosos, hein? E para estar estreando este programa, este quadro novo aqui do JurassicCast, eu trouxe a Kel. Oi! Tudo bom, minha querida? Oi, galera, tudo bem? Obrigada pelo convite. Nós hoje vamos falar sobre swing. Olha só, cara. Casas, clubes de swing. Essa prática que cresce a cada dia mais e mais no Brasil, no mundo como um todo. Acaba agregando mais casais e pessoas de diferentes culturas, raças, cores, credos. E hoje nós vamos dar uma explorada a respeito desse tema, que é, na minha opinião, muito curioso, e acredito que pra você também, né, Mel? Não, sim, mas só que esse tema, além de ter mais agregados a cada dia, também é uma coisa que tá ficando mais recorrente. Você ouve mais falar, você conhece mais pessoas que já foram, ou que conhecem pessoas que já foram. Há uns anos atrás, era mais difícil você ter alguém que fosse, era uma coisa de, nossa... Olha, um tabu gigantesco. Hoje em dia já acho que não é tanto. E sim, a gente vai conversar sim. Sobre isso agora. Exatamente. Vamos expor nossas opiniões, nossas experiências. E a Kel vai falar um pouquinho a respeito da opinião dela, né, Kel? E também da experiência dela. Sim, que é o principal. Já que a Aff gente Maria, meu guria. Vocês viram como ela tá animada? Ai, meu Deus! Calma. Abri até uma cerveja aqui pra relaxar. Nossa, você bêbada é pior do que sóbria, mulher. Pelo amor de Deus. Você faz o que da vida, querida? Eu sou produtora de eventos. O último que eu fiz foi uma participação na Campus Party com um assistente de conteúdos. Olha só. Eu geralmente trabalho em congressos médicos na parte de suporte audiovisual, informática, atendimento ao palestrante. Na Campus, meu trabalho foi um pouco diferente. Então, a gente ajudava a construir a grade junto com o curador de área. Tive contato com pessoas super legais como Interney, Bia Granja... Conheci Martinha Gabriel, então foi uma experiência, assim, fantástica. O problema de se trabalhar com evento, porque eu também já trabalhei alguns anos atrás com eventos, é que você nunca tem horário, né? Às vezes, segunda-feira, 9 horas da manhã, você tá trabalhando, aí no outro dia, numa quarta-feira, você não tá, aí você trabalha num dia santo e numa quinta-feira você tá livre, né? Não, eu já tô acostumada com isso desde sempre. O meu primeiro emprego foi num shopping e tinha uma propaganda que dizia assim, nossa, eu adorava, domingo é dia útil no Miller. Ah, era lindo, porque sabe, então eu já sou acostumada a não ter feriado fim de semana. Não tem essa rotina, né? Ai, não. Segunda, sexta, das 9 às 6, né? Ah, pagando hora bem. De almoço. Pagando bem, não tem problema. Que mal que tem, né? É, porque assim... Falou porque... aquela que está comentando no programa sobre swing, né? Olha aí, internéticos. Juntem sua grana, a ruiva tá disponível. E seu marido também é de eventos ou não? Sim, ele é de eventos, só que é outro esquema. Ele trabalha fixo numa empresa de áudio, vídeo, filmagem e iluminação. Uhum. E ele faz a montagem dessa aparelhagem, faz a coordenação. Eu que levei ele pra essa vida, né? Ah, meu Deus. Levou ele pra vida, né? Não, é, ele era de TI, eu falei, não, vamos lá fazer evento, né? Foi pra evento. Ah, entendi. Ou pra outra área também, né? Não, porque inclusive nós vamos entrar no tema agora, que é justamente a minha pergunta, como é que você teve contato, como é que você se interessou por essa cultura do swing, Kel e Mel. Né? Corta a cerveja do Calaveira que ele já tá trocando nomes. É, não, tem um amigo meu que fala assim, cara, não é possível que você faz o que faz no Jurassic Cast sóbrio. Porque eu falei pra ele que eu não bebo. Eu falei, cara, faço, eu não bebo. Não, mas eu acredito. Eu acho que o sistema cerebral de algumas pessoas produz droga sozinho. É autossuficiente. Eu pensei que você ia falar que não funciona. Não, o dele produz droga sozinho, com certeza. É, e o da Mel não funciona e juntos somos praticamente um super-herói. É, você assim, né? Tira a média, divide por dois, aí fica isso, bom. Isso, exatamente. Aí somos um ser humano perfeito. Mas vai lá, Kel. É, a primeira vez que eu ouvi falar sobre swing foi numa... Não a primeira vez, mas a primeira vez que eu parei pra pensar na ideia. Foi numa resenha que o Alessandro Martins fez. O Alessandro Martins tem um blog, chama Livros e Afins. Nessa resenha, ele foi lá como observador mesmo, solteiro. E a descrição que ele deu me fez ficar curiosa, porque ele dizia assim, é uma balada como qualquer outra... É, eu esperava encontrar um tipo de pessoa, encontrei outro. Daí eu fiquei com aquela assim, poxa, parece legal, né? Porque eu já fui em boate gay e achei divertido. Essa eu nunca fui, quero ir. Ah, você já foi em boate gay? Já. Como é que é uma boate gay? Cara, claro, né, Melina, porra? Boate gay, aqui eu fui, aqui em Curitiba, eu nem sei se existe mais ainda, mas chamava Cats. É, a coisa mais legal que eu achei é que na fila tem as drags gigantes te recebendo e elas te tratam do jeito mais caricato possível. É um sarro, uma graça. Eu, como sou uma pessoa totalmente extrovertida, né? É que depende do segmento, né? Exato. Se é uma balada que tem, por exemplo, que nem aqui em São Paulo, tinha a Blue Space, não sei se ainda tem. Então é show de travesti mesmo, e a Silvete Montilla, e ficar fazendo piada. Eu fui nos 4 shows dela. Eu adorava, que ela tirava sarro mesmo. Como é que era o nome? Silvete Montilla. É muito nome de travesti, velho. E tem aquelas que eram um pouco mais sérias, que tem Dark Room. Só que aí, por exemplo, eu lembro que eu fui com as minhas amigas e uns amigos da faculdade, porque a gente tava fazendo um TCC sobre isso, né? Nossa, mas... Aí peraí, vocês estavam fazendo TCC sobre... A gente ia montar uma rádio voltada pro público LSGBT, SPH, qualquer coisa, entendeu? Entendi. E aí a gente tava pesquisando os lugares, o público, o tipo de balada, né? E a gente começou a ir, e é bem diferente, assim. Tanto essas mais, vamos lá, tira a roupa, como também tem as mais sérias, que assim, não tinha mulher nenhuma, até o pessoal olhava meio estranho assim pra gente, e a gente não podia chegar nem perto do Dark Room, que era só homem. Então, essa que eu fui, não tinha esse negócio assim de tirar roupa, até, não na parte da balada. Tinha essa aí que você tá falando é a boate gay. A boate gay. Tá. É, tinha as drags lá fora pra chamar a galera e deixar bem claro do que era o ambiente, né? Lá dentro tinha só gogo boy, não tinha menina. De sunga, de boa, dançandinho só. Você não podia encostar nele, senão segurança ia lá te dar uns tapas na mão. E o banheiro era misto. E tinha uma dark room, mas assim... Como é escuro, você não sabe se lá o negócio tá pegando fogo. E se você não quer perder sua bunda, você não entra. Mas o que é uma dark room? Simples assim. Então, é uma sala escura, né? Isso é o discutivo, né? Essa parte aí eu te entendi. Onde as pessoas vão pra se pegar na surpresa, sabe? Então, você de não repente, sabe quem você não tá sabe. Pegando. Você pode tanto ir lá com alguém, ou você pode entrar lá e tentar apalpar, né? Pela própria natureza do lugar, você não sabe o que vai acontecer e não sabe o que, que você vai pegar, né? Mas nessa aqui, eu podia entrar mulher também, né? Podia tudo. Ah, não tinha esse controle. Mas você ia na boate gay. Era uma boate GLS, eu fui com três amigas e a gente acabou tendo que ir embora porque uma das minhas amigas tava sendo meio assediada demais por uma né, e daí ela ficou sem pela graça. Ana Carolina. Entendi. Mas eu tava de boa curtindo a música, assim, isso faz muito tempo. E você falou esse negócio do Dark Room, descrever um pouco como ele é, eu conhecia isso por outro nome, Inferno. Você entra no lugar e você será apalpado por criaturas também... que você não sabe quem são. Isso aí também se chama Parque Dom Pedro, 11h76, 9 horas da manhã. Você entra, você não sabe quem vai te pegar, vão te coxar, passar mal. É, aqui é Inter 2. Kel, mas então, aí você foi lá no clube gay e tal, então você já teve contato um pouco com essa cultura mais aberta, mais, né, uma postura mais aberta das pessoas que frequentavam a casa. E pro swing, como é que foi essa transição? Pra você ir numa boate gay, você chama as suas amigas e vai, ok. Sim. Pra você ir numa casa de swing, geralmente você não quer falar muito pros outros. É. Porque existe muito preconceito. Porque a primeira coisa que a pessoa vai dizer, em especial homem, vai dizer, escuta, você vai deixar o outro cara comer a tua mulher? É sempre a primeira coisa que vão dizer. Então, assim, pra você evitar a exposição desnecessária, você simplesmente pega o seu marido e vai. Não fica espalhando, né? Ninguém fica julgando também, né? Se bem que como eu não tenho muita noção, sou meio bobada, eu fiz check-in no Foursquare, claro, né? Meu Deus! Claro. Essa foi ótima! Daí eu falei assim, meu marido falou, você fez check-in? Falei, fiz dele. Aí vou fazer também, né? Pra ver que você tá comigo, né? Tá bem que ele entrou na onda. Cara, olha, eu quero cumprimentar o teu marido, que ele é uma das pessoas mais tranquilas que eu já ouvi falar, cara, pelo amor de Deus. Nossa, muito tranquilo. Nossa, fecha aqui e fiz. Ai, então deixa eu fazer também. Pô, eu pensei que ele... Como? Tô fecha aqui? Tá doida, caramba. Cara, se fosse anos atrás, talvez a gente não tivesse nem ido. Mas a gente foi pra comemorar os nossos 12 anos de relacionamento. Nossa, então, assim, já tem 12 anos de relacionamento. 12 anos. Então a gente se conhece há muito tempo. Já tivemos as nossas crises. Tudo que podia ser dito, pensado, a gente já fez, já discutiu. E chegou nesse momento que a gente pensou, tá. Mas quando é que vocês decidiram bater o martelo, viraram e falaram, vamos? Então, é que não foi assim. Não é assim que acontece. Ah, não? Não. Ah, interessante. Até poderia. Mas o que aconteceu? Quando eu comecei a ver os sites e tal, eu mostrei pra ele. Daí ele ficou me perguntando, você deixaria e tal? Eu falei, deixa. E aí você deixaria? Daí ele ficou pensando. Claro, né? Não, óbvio que não. Daí passou uns meses, dele assim, eu acho que se você não chegasse lá e me deixasse sozinho e saísse correndo com o primeiro e eu ficar chupando o dedo, podia ser. Acho que ok, mas sei lá. E ficou por isso. Peguei mais informações com o pessoal da casa. Porque quando você nunca foi, você faz todo tipo de pergunta estúpida que as pessoas pensam assim, nossa, mas isso é tão óbvio. Não, mas é natural, não, né? Não é óbvio. Sim, eu não todo sabia. Mundo tem a curiosidade. Ah, é natural, exatamente. Como é que era a entrada, se tinha estacionamento, que tipo de roupa pode usar, o que não pode, guarda volumes, né? Você pergunta tudo. Se as pessoas chegam em você ou não, né, quais são as regras do jogo, né? Perguntei tudo isso pro promoter e ele me explicou, fez um desconto pra gente porque era iniciante e tal, e me deu um código pra quando a gente chegasse na entrada, né? Quando a gente decidiu ir, que foi por causa do nosso aniversário, falou, vamos. Né? Ah, entendi. Tá. Isso tem depois uma senha, de... então, é um código que você... Porque assim, tem... nessa que eu fui... Caraca, que parada mais sinistra, aí cara. Aí você chegou lá e falou, Fidelio. Não. não é senha. Não é por causa do desconto, porque assim. Como... Ai, Melina, como tá burra. Ela é conhecida. Ela achou, é... desculpa, Kel. Ela achou que fosse tipo uma senha secreta. Daquele tipo que tu bate na porta, assim. Cara, assim, assim, ó. Aí abre uma portinha, o cara. Qual é a senha? Aí você cu. Aí o cara, beleza, pode entrar. Ai, Melina, pelo amor de Deus, mata a cara de vergonha, guria. Parado, sim, né? Vai saber. São os tipos de pergunta que a gente faz. Você quer essa casa? Eles têm uma rede social também. Legal. Quem tem cadastro tem uma série de regalias, ganha drink grátis, fica sabendo das festas antes. E o dia que a gente escolheu é um dia que é só pra casais, não entra gente solteira. Como é que eles fazem esse controle? Entra os pares. Entra casal, você não precisa falar que é casado. Ah, mas né? esse aí, inclusive, é muita reclamação que eu escuto falar de quem já frequenta. Sim. Que eu já escutei, né, poucas vezes. Porque é a primeira vez que eu, pessoalmente, estou falando com uma pessoa que disse que foi. Até então a gente só lê relato na internet, vê entrevista em outros lugares, coisas desse tipo. E há muita reclamação com relação a isso, né? Deles falarem assim, ah, tem muito cara que contrata uma garota de programa... Pra chegar lá e levar, porque o fetiche do cara é transar com pegar a mulher de outro. Então, sim, assim... Infelizmente, como é que... tem mesmo, como controlar. Os mais óbvios, ou quando os caras conhecem as garotas, eles barram. Mas se ela já é figurinha carimbada, ele já... É, exatamente, agora, mas não tem como fazer o controle. Ah, entendi. Não, eles não pedem, tipo, declaração de casamento. Não, né? Não, imagina. Mesmo que, às vezes, é namorado também, né? Na minha visão do cara que é o dono do local, eu acho que na noite de casal interessa mais que a proporção homem-mulher seja a mesma. Sim. Sim, claro. Eu acho que tirando isso, tanto consumindo lá dentro e o segurança cuidando pra pessoa não passar do limite, é indiferente. Entendi, mas tudo bem, vai lá, pode continuar. Então, daí a gente pegou essa senha com desconto, chegando lá, o promoter... leva a gente pra conhecer. Só que assim, a gente não sabia que o promotor ia levar a gente pra conhecer. Então quando a gente chegou, como eu fui bem tranquilinha e meu marido também, bem seguro, assim, sem dar pinta de novato, né? Uhum. É uma balada normal. Você chega, tem um estacionamento, tem segurança da geral em você, tem uma recepção pra você comprar a entrada e daí você entra. É igual uma balada normal, né? Igual, totalmente igual. Tipo, não tem nada assim de... que, sei lá, que depinta de que ali as pessoas trocam de casais. É, mas, por exemplo, vai da cabeça da pessoa que tá indo. Porque o cara sabe que é uma balada normal, mas ele sabe que no fundão... Não, sim, mas eu tô dizendo que... Porque eu falo pra você, que eu daria tanta pinta. Eu ia... Nossa, mas eu ia dar tanta pinta. Eu ia me tremer. Eu acho que, sei lá, eu ia me cagar todo. Eu não sei o que ia acontecer. Daí chegando lá, como a gente não falou nada, só pegou a senha e ela cobrou a entrada e ficou por isso, o promotor não se ligou. Só que daí a gente entrou, deu uma olhada na pista, daí a gente voltou no barzinho pra comprar uma bebida, e daí eu vi onde é que era o banheiro feminino e não vi onde é que era o masculino. Ah. E daí o meu marido perguntou pro segurança. No que ele perguntou pro segurança, o segurança falou assim, é a primeira vez de vocês na casa? Ah. Entendeu? Aí, porque quem já foi lá sabe onde é o banheiro, né? E daí ele chamou o promotor, daí ele fez o tour com a gente. Ah, é tipo assim, aí o cara chega, tem um guia mesmo pra mostrar pra você? Tem guia, mano. Eu fiquei... Tem uma... é hostess, né? Isso, hostess. Eu fiquei meio assim, sem graça, né? Pensando, nossa, agora com esse desfile que a gente tá com esse cara de branco, todo mundo vai saber que a gente nunca veio aqui, né? Que é exatamente isso que acontece. Ele vai na frente levando a gente. Ah, mas deve ter um monte de gente ali que deve ter, sei lá, várias tipo, pessoas. É, fetiche mesmo. É, por novinhos. Ai, novinhos. Alguma coisa assim. É engraçado, porque quando a gente entrou e não sabia como é que era o esquema, a gente chegou direto na pista. Vá, pista, onde é que rola a parada, né? Porque a gente só viu isso. Viu a pista, tinha os pole dance lá, tinha umas meninas já soltando a franga. Algumas que são, algumas que são da casa. A gente sabe as que são da casa porque elas usam uma pulseirinha daquelas que brilha no escuro, sabe? Igual tem show. Ah, sim, sim. Elas se identificam, então, como da casa. E... Mas elas também estão autorizadas a se relacionarem, se elas quiserem? Aham. Uhum. Ah, que parada organizada, cara. É, mais estruturado. É bem organizado. A gente só viu a pista, viu o pole dance. Tem também uma... uma passarela em cima. Mas não tinha gente ali na pista na hora que vocês entraram? Não, tava cheio. A gente chegou tarde. A gente chegou, tipo, meia-noite. Já tava lotado. Já tava, nossa. Ah, nossa. E assim, quando a gente chegou no estacionamento, porque eu imaginava que não era um negócio badalado, PCC, um negócio super underground, que vai ter meia dúzia de pessoas. Todo mundo, assim, tipo, fazendo vista grossa, sentado na mesinha, né? E olhando o show e tal. Isso que eu imaginava. Imaginava, tipo, bar reservado. Não imaginava uma balada mesmo. E quando eu cheguei lá, tava o DJ a todo vapor, os carros lá fora, só Mercedes e carrão, socado de gente. E é um lugar retirado da cidade, sabe? E lá dentro, um monte de gente. Calor do inferno, igual a qualquer balada. Uma coisa que aquele lugar que você não tem nem onde sentar, né? Sim, exatamente. Caramba! Então, eu falei... nossa! Ah, foi bom ou foi ruim isso? E eu preocupada. Eu não gosto de calor, mas assim, foi bom de ver que eu também tinha um preconceito de achar que era uma coisa assim, underground. Muito fechada, né? Sim, muita gente vai lá e algumas pessoas vão procurando um tipo de coisa, outras vão só pra dançar. Enfim, é um lugar bem frequentado. E também, pelo valor que eles cobram, o nível de pessoas que tem lá é melhorzinho do que se você for numa balada mesmo. Né? Acaba dando aquela filtrada, né? Porque não é um lugar barato. Eu não sei quanto custa a média. Vou perguntar isso agora. Quanto é que custa a entrada, Kel? Então, tenham em mente que uma coisa em Curitiba é diferente de uma coisa de São Paulo. Sim. R$150 é o valor do casal. Tem alguns dias que custa 250. Por exemplo, no carnaval, eles não davam cortesia de entrada, porque é muito concorrido. Tem algumas festas que eles querem que venha mais pessoas, eles dão desconto. 150 o casal. É o preço de uma balada em São Paulo, praticamente. Só que aqui em Curitiba é uma balada cara. Sim, 150. Entendi. Até aqui em São Paulo também, 150. Tudo bem que você divide 150 o casal, né? É não entrada, só o homem. Não tem consumação, nada. É morto. 150 entrada. Só pra sorrir lá dentro. Só pra sorrir. E aí tá R$14 a cerveja lá dentro. Cara, deve ser. O Red Bull acho que era R$16. Que isso? Você não toma sozinho, você tem que comprar ali um Big Apple pra esperar, né? Não é assim. Olha a Melina, galera. Olha a Melina dando pinta que conhece do assunto. Olha só, pessoal. Conheço de pipi, né? Eu sei. Olha só, internéticos, vocês que estão ouvindo isso. Olha a Melina dando pinta de que conhece. Olha só, já ela entrega. Mas lá na pista você não viu, por exemplo, pessoas transando? Não, não tem. Nada do tipo. Na pista não tem. É isso que eu não entendia também, porque eu achava que era tudo misturado. É, eu, por exemplo, eu ia virar e falar assim, cadê a putaria? Eu ia bater palma assim, cadê? Nada, o pessoal dançando, e assim, o que tem... Nesse dia que a gente foi era dia da lingerie, então teve gente que já chegou de camisola. Bom. E assim, você vê muita mulher nua, mas você não vê homem. Não sei por quê. Não sei se é um tipo de machismo, não sei, mas. Não é porque é machismo, é porque eu acho que o homem pelado é uma coisa muito escrota. É, você talvez isso homem. Também. Mas enfim, tinha bastante mulher só de calcinha. Dificilmente elas tiram a calcinha ali na pista. Sim. E dançando lá em cima, na passarela. Mas sexo ali não tem. Nem agarramento muito assim não tem. Por quê? Mais conversinha, né? É, porque o que acontece? Quando ele fez o tour com a gente, ele mostrou os vários ambientes. É em volta. Claro, tem casas que vão ser diferentes. Essa que eu fui era assim. Todas as áreas diferentes do local, elas são em volta da pista. Mas é fechado. Tem uma parede e tal, é fechado. Você entra e tem um corredor. Sim. Nesse corredor, a primeira coisa que tem é um lugar que ele chama de... Não foi namoro o termo que ele usou, mas era como se fosse isso, sabe? Eram sofazinhos pra pessoa conversar. Sofazinho de carícia. Ah, sim. É tipo uma pré-sacanagem, por assim dizer. Né? Ou pré-sexo, alguma coisa assim. Não, mas eu tô tentando usar expressões, gente, que eu conheço. Eu não tô tentando ser pejorativo, não. Não é isso, não. Não, é que ali... É porque, né? Deu pra entender que era negócio da preliminar, sabe? Ah, sim, isso. Preliminar. Então, seria digamos que isso. A pessoa pra sentar ali, conversar, conhecer outro. Mas sim, depois sim. Eu vou dizer que eu fiz mau uso do lugar. Depois eu conto. Ah, oba! Então, ali era a namoradeira, né? Então, tinha sofazinhos e alguns puffs. Daí, quando você vai entrando, tem um lugar que eles chamam de aquário, que é um quarto fechado, todo de vidro e ele é espelhado por dentro. Então, quem tá fora enxerga lá dentro, quem tá dentro só vê o próprio reflexo. Tem uma camona lá dentro. Não consegue ver quem tá passando, não, quem parou não. lá pra olhar, né? Exato. Então, assim, é o canto preferido de voyeurs e exibicionistas, né? Sim. Porque daí você fica ali... E é o único lugar que é bem iluminado. É claro, voyeurismo, né? Né? Então, ali é uma camona bem iluminada e quem tá dentro não vê. Passando isso, tem vários banheiros mistos espalhados. Tem um corredorzinho pra uma área VIP, que eu já explico o que é a área VIP. É, tem que ser banheiro misto, porque não ia fazer muito sentido, né? É, banheiro, exato. Né? Ah, mas pô... Mas sei. Tem um banheiro que é só feminino e tem um banheiro que é só masculino. Mas é na parte da pista. Ah, porque ah. eu acho assim, eles têm uma política de não impor você. Então, se a pessoa não estiver preparada, ela fica só no ambiente da pista e não... Não mistura. Não tá exposto banheiro, a nada. É. Ah, eu acho ali, isso muito bom. Isso, e já ali na outra, nessa área, você não pode nem entrar com bebida, nada. Se você tiver com o celular na mão, segurança vai ter que arcar, porque não pode celular também. É, né? Ninguém quer sair, né, com um vídeo. Ninguém quer estar amanhã no Facebook, né? Né? Então. Nossa, já penso. E uma outra coisa também, que agora que você falou de... Ah, amanhã tá todo mundo no Facebook. Você não ficou com medo, Kel, de repente encontrar algum conhecido seu, algum parente seu lá no meio? Depois do meu post, meu bem, já era. Ai, meu Deus. É, porque foi inclusive aonde eu conheci a Kel, não, eu já conheci a Kel, mas assim, aonde que eu tive contato com essa experiência dela foi justamente por causa desse post que ela fez, que ela contou um pouco. Ela falou mais da sensação, ela não contou bem, né? É, foi mais um tutorial, né? É, mas não que como é pra revista Friday e é uma pegada mais jornalística, não deixei muito essa a parte subjetiva, né? Até vai ter uma continuação desse post que eu não sei se vai rolar lá ou no meu blog pessoal. Mas foi mais um tutorialzão de coisas que eu senti falta, sabe? De impressões que eu tive do que eu tô falando agora com vocês. Sim. De você ter curiosidade de conhecer, ter um monte de preconceito, um monte de dúvida, cada um falar uma coisa e saber como que é mesmo, né? Uhum, pra você sim. também não se frustrar muito. Além disso, tinha o Glory Hole, que é... Ah, dos braços. Cabine de carícia. Essa é clássica, né? É, essa como é que clássica. É que funciona o Glory Hole? Então, é assim, essas cabines, elas têm gêmeas, né? Então, tem uma cabine de um lado e uma cabine do outro. E elas têm buraquinhos. Então, cada um entra de um lado, você não sabe, né, quem vai entrar ali. E daí você pode usar os buracos de acordo com a sua vontade. Você pode olhar, ou você pode pôr alguma coisa ali, ou pode ter alguma coisa ali pra você pegar, ou vai da tua imaginação. No dia que a gente foi, que era o dia de casais, não se usa muito aquilo ali. Porque as pessoas meio que já vão com as ideias feitas. Eu vi muito grupinho já formado, umas panelinhas entre casais, sabe? Ah, de repente o pessoal que já tem as que já se e conhece, marcou, né? Exatamente. Então, isso que eu senti, sabe? Mas no dia que tem solteiro, o promotor falou pra gente que eles dividem o clube em dois lados. Então, os casais só entram por um lado, os solteiros só entram pelo outro lado. Assim, eles podem se conhecer. Pô, que organização, cara. Eu tô bobo. Daí tem Dark Room também, igual na Bot Gay. Sim, que a gente já sabe o que é. Tem o camão, é assim, uma cama em L, muito grande, pega assim a sala inteira. Eu não tenho noção de espaço, assim, e metragem pra dizer, mas é grande. É grande pra caramba. É grande pra caramba. E lá é onde rola a maior pegação. E assim, no horário que a gente foi olhar, é incrível. No horário que a gente foi, não tinha nada. A gente notou, e parece que é meio padrão, que a galera vai pra lá depois do show que tem na pista. Depois do show... Show, ele é o quê, geralmente? Show de striptease. Ah, tá. Tá. Depois desse show, as pessoas se dividem. Algumas vão embora, algumas vão lá pra dentro. Antes disso, você quase não vê sexo rolando na casa. Ah, entendi. Quando a gente foi fazer o tour, a gente só viu um casal lá com uma coelha. Uma coelha? Que é a menina que tava pulando em cima dela. Ah, ufa! Ah, eu pensei que alguém fantasiada de coelha. Não, eu pensei que tinha alguém que tinha levado um bicho coelho. Não. Não era zoofilia. Tadinho. É, eu pensava que era zoofilia. Eu falei, caraca, isso, zoofilia. Tá Ozzy lá no meio. Era a mulher coelha. Ah, sim, entendi. Ela topou e foi. Exato. E a área VIP que tem lá foi a coisa que eu achei, assim, meio inútil. Porque o que é essa área VIP? É um corredor com várias, vários quartinhos que você paga uma taxa à parte e tem uma cama lá. Ah, mas aí essa taxa é de exclusividade, daí pra ninguém te olhar, pra ninguém mexer com você, né? Então eu penso assim, se tu quer ir pra um motel, vai pra um motel, que é mais bonito, mais barato, mais... Mas é que eu achei tão feio aquilo ali. Daí, eu não sei, eu acho que perde a função da ideia da casa, sabe? Mas eu acho que deve ter muita gente que quer o quê? Vai ali, por exemplo, vai com o primeiro intuito de ver, né? E aí vê todo aquele ambiente, toda aquela luxúria e tal. E acaba batendo um tesão maluco e ele não quer transar no meio de outras pessoas. Aí o casal acaba indo pra outro quarto reservado. Eu acredito que seja mais ou menos isso. Eu imagino que seja pra isso, mas é que eu, como pessoa, olho aquilo e acho um desperdício, porque é muito feio. Pra você entender, eu não tô exagerando. Sabe esses estofados da vovó, que é aquele corino? Vermelho. Vermelho. Aff, Maria. É aquele sofá de velha. É aquilo a cama. Não tem um lençol, não tem nada. E quando ele mostrou, tinha um rolo de papel toalha no troço. Eu achei muito caído. Caraca. Muito caído. É tipo assim, enquanto o resto da casa é toda preparada pra criar um ambiente mesmo envolvedor, chega nisso aí e parece mais o fundo, fundo de um bar, né, cara? Porque tudo bem, os puffs, os outros negócios, eles são do mesmo material, mas é porque como é um negócio que tem muita gente, tem que ser um treco de limpeza rápida. Mais fácil passar agora um quarto, tá bom. Agora um quarto que é pra imitar, né, simular como se fosse um reservado, que você paga uma taxa a mais e tal, eu achava que tinha que ser mais bonitinho, sabe? Mas assim, essa é uma que eu fui. Eu vi um site de outra que é diferente. Vocês viram a casa, vocês viram como não é que era. Não tinha ninguém, né? Só tinha esse casal que eu comentei. Deixa, vamos dançar, né? A gente acabou de chegar. A gente ficou dançando lá, bebendo e observando, né? Porque daí você começa a reparar em tudo. E assim, como eu tinha lido que geralmente o que dá mais pinta de nunca estive aqui é ficar olhando pros lados que nem bobo, a gente ficou olhando normal, tipo, dançando, dava uma olhada, né? Admirava, tal... Daí meu marido viu umas coisas e falou assim, olha lá, né, apontava, eu via outras e apontava. Foi muito legal que tinha um casal de velhinhos, coisinha mais fofa, o tipo de casal que você jamais esperaria encontrar ali. Tipo, 70 anos, cabelinho branco, sabe, parecia aquela coisa, sabe aquele filme Cocoon? Sei. Então, tipo Cocoon, a senhorinha com o cabelinho daquele bem fluffy, assim, sabe? E com uma saia, daquela saia lápis que vem até em cima da cintura. Nossa. Não, cara, não, velho, não. Você tá falando que tinha um casal de idoso lá? Tinha. E soltando tipo um franga. Cara, dá vontade de chegar, minha senhora, vai fazer um tricô. O que a senhora tá fazendo aqui? Olha, eu posso falar uma coisa? Eles dançando tudo charmosinho. Meninas, eu posso falar uma coisa? Mesmo soando... parecer que eu vou acabar soando como um tremendo filho da puta. Manda abraço. Cara, tá bruxante, velho. Você tá lá tudo cheio de tesão, cara. Você imagina. Internet, com você que tá ouvindo isso, imagina. Você tá com aquela ereção que você não tem desde os seus 15 anos. Você está vendo seios de todos os formatos, cores, aspectos, mulheres maravilhosas, pra quem gosta, homens maravilhosos. Aí, de repente, você vê simplesmente, tipo assim, o vovô e a vovó do que faz a propaganda do Boston Medical Group. Cara, isso pra mim ia ser uma parada tão bruxante. Ó, mas então eu já vou quebrar mais uma ilusão sua. Ah, diga. Não tem homens, mulheres maravilhosas em tudo. Não, mas eu digo assim, dentro da concepção de cada... Quem não, mas quem tá aí lá, que tá. Entendeu? Não, são pessoas normais, assim, bem basiquinhas. Tem gente de 20 anos, tem gente de 30 anos, tem gente de 40 anos. Tinha mulher que tava abafando, tinha aquele cara estilo Reginaldo Rossi, tinha aquelas sem noção. Não, é praticamente como a vida. Você vê pessoas de todos os aspectos. Tinha a maior população de loira que eu já vi na vida. Maior quantidade de loira por metro quadrado. É, uma coisa muito plástica, sabe? O mesmo tipinho, sabe? Loinha, magrela, cabelo médio, feitinho de foto. Espichado e aquela coisa... Entendi. É o padrão de beleza, né, que hoje em dia é imposta, né? Mas e aí? Aí você viu o casal de idosos e tal, aí vocês ficaram lá na pista, e como é que foi? Isso. Daí, quando teve o show, antes de ter o show, eles chamaram os casais. Eu fico imaginando, desculpa. Eu não consegui esquecer da velha. Você imaginou a tiazinha dançando. Eu tô imaginando assim, alguém dando um creu naquela velha. Eu não vi eles conversando com mais ninguém. Eles estavam na deles, sabe? Ah, isso é óbvio. Estavam sentadinho na deles, depois eles assistindo o showzinho, depois eu não vi mais eles. Cara, imagina, Melina, estou falando com você. Imagina você ir com um negócio desse com o Bruno, aí você olha pro lado, aí você vai e solta: vovó! Eu não consigo imaginar. Eu fico imaginando aquelas senhorinhas que fica dançando, sabe? Aquele bolerinho assim, tipo, dois pra lá, dois pra cá. Não, e eu vou falar pra vocês o que ia ser pior nessa experiência, internet. Porque a avó da Melina tem a mesma voz da mulher do Dino da Silva Saúde. É a mesma, é a dubladora, é a Fran. É a Fran. Uma vez ela mandou um vídeo pra gente do coelhinho dela. Cara, de repente eu faço com ela: é Melina! Aí o cara. Lembra, guria, que eu falei isso contigo? Eu falei: caralho, velho, só foi dubladora? Ela: não, eu falei: é chique. Mas podia ser, né? Falei muito desperdiçado. Ah, cara. Vai lá, Marte. Querido. Perdão, eu vou tentar desaparecer a véia do meu inconsciente. Vai lá, pode mandar. Eu ia falar a última coisa em relação à terceira idade. Que tinha também um senhorzinho lá que tava com uma menina muito nova. Ah. E que você via, cara. Era puta. Tipo, é puta. É, aquilo ali, né? Tá, tipo, os casal óbvio, assim, sabe? O velho bem babão e a guria bebendo ali com aquela cara de tédio, sabe? Esse velho broxa me trouxe aqui. É, tipo assim. Aí, então, quando eles começaram a anunciar dos shows, porque eles fazem um show pros homens e um show pras mulheres. Ah, mas aí vocês saem da sala? Como é que é? Não, no mesmo lugar, mas é é um feminino e um masculino. Ah, é direcionado, tá? Entendi. É, e um pouco antes disso, eles fazem umas brincadeiras e tal, e daí eles chamaram o pessoal que tava fazendo aniversário de alguma coisa, né? Qualquer tipo de aniversário. E eles dão um champanhezinho com copinho, tacinha e tal, pra quem tá fazendo aniversário. Mas pra você pegar esse champanhe, você tem que ir lá no meio, quando chamam o seu nome, subir no pole dance e dançar um pouquinho uma música. É claro. Nada é de graça, né? Nada é de graça. E assim, subiu todo mundo no mesmo pole. Então tinha, assim, acho que umas 8 pessoas no mesmo pole dance. A gente se matando de rir, porque o ridículo é hilário, né? E daí eles deram os baldinhos pra gente. A gente, ganhei um baldinho e tal, né? E depois a gente desceu. E quando terminou de cantar o parabéns, duas gurias se beijaram, né? Porque eu acho que eram casais que estavam fazendo aniversário ali juntos e tal. Das meninas se beijaram e tal. Deu, nossa! Meu Deus! Nunca vi a frente, né? Nunca vi isso. Tipo, esse é o mundo real. É meio chocante, né? É, tipo, é normal, mas ao mesmo tempo você fica... Puxa, tão pertinho, né? Uma coisa que se vê todo dia, né? É, exatamente. Cara, eu pra mim já ia animar daí. Eu já ia falar: opa, isso aí! Vambora! E daí, assim, a outra coisa que eu achei legal, assim, que eu fiquei me achando, né? Foi que, como a gente voltou ali do tour e foi dançar, eu achei estranho, porque a maioria das pessoas não tava dançando mesmo. Estavam meio que... Sabe aquela dancinha no lugar que você quase não se mexe? Sim, você fica só olhando pro lado, segurando a cerveja. Eu não sei se tipo, o pessoal não queria ficar suadinho. Não entendi aquilo. Mas eu ouvi música, fui dançar. Ué. Né? E daí nisso uma das gogo foi lá se apresentar pra mim. Deu: oi, prazer, tal, né? Dela assim: você não quer dançar lá em cima com a gente? Eu: meu Deus. Obrigada, mas não, né? Eu não tô tão desvergonhada assim ainda, né? Tá. Agora, aquela velha ali. Chama ela lá! Chama minha avó! Ô, Dona Gorete, chega aí! gente assistiu o primeiro show, que eram dois homens tocando como se fosse mariachi, sabe? Ah, eles tá, com, ufa. Com violãozinho e tal, fazendo aquela coisa, com rosas, né? Tipo, eu achei aquilo muito brega, mas as meninas estavam achando lindo, batendo palma, e algumas foram abraçar eles e tal. Eu achei super brega e fiquei decepcionada, assim, que no final, de tirar a roupa e tal, e quando aí foi pra legal. Ver o que eu queria ver, eles cobriram e saíram correndo, deu uma... Sem graça. Ah, que sacanagem, vai ficar regulando lá? Vai ficar regulando, que tipo. Agora, a menina que foi fazer o show, daí ela fez a performance no pop. Ela fez todas essas coisas que a gente vê no YouTube, né, que os vídeos e tal, que se pendura e vira de ponta cabeça e dá pirueta. Era uma morena de cabelo liso, daquelas pernona forte. Ixi, cara, eu olhei assim e falei, meu, existe mulher assim? Eu achava que era tudo Photoshop. Existe. Opa. Ela se pendurava pelas pernas e daí jogava o cabelão pra trás. Daí segurava com as mãos e dava aquela pirueta, sabe? Então, nossa, que massa. É legal, assim, esses tipos de show, né? Porque você vê que não é só putaria, tem uma preparação, né? Não, Melina, peraí. Vamos, não vamos ser hipócritas. Mas a preparação é pra putaria. Isso aí que assim, mas o que a Mel tá falando é bem verdade. Tipo, a menina tava fazendo o show dela, mas ela não. Eu acho, não se relaciona com ninguém da casa. E ela se soltou ali na performance dela, mas assim que ela terminou, essa menina fechou a cara de um jeito, ela virou um ponto assim, e ela seguiu reto, que eu fui querer falar, parabéns, ela. Sabe? Sumiu. Tipo, artista mesmo, né? Faz o show. Ficou super sem graça, sabe? É porque saiu de repente é aquela coisa. Imagina a quantidade de coisas que ela já deve ter ouvido, né? Sim. Aí sim. Foi aquela coisa assim, cara, faço meu show, não estou aqui para transar. Faço meu show, acabo o show, então eu tenho que sair correndo, porque senão o pessoal vai me obliterar. Exato. Senão o pessoal vai... Os meninos saíram mandando beijinho, cumprimentando e tal, e ela... Qual foi a maior dificuldade que você teve lá dentro? Eu ia falar, a primeira coisa que eu desgostei foi o inferno do calor, sabe? Foi. Ar-condicionado ficou ruim. Ah, não. Existe. Ah, eles fazem isso o de sempre, né? Pra comprar mais bebida. Então isso eu achei bem irritante. Mas como a gente foi com o objetivo de só olhar, então a gente saía ali pro fumódromo, tomava um ar, né? Ficava olhando, conversando. E como a gente tava observando muitas coisas, daí quando a gente ia no fumódromo, a gente fala, você viu tal coisa? Ó, aquela lá, né? Nossa, cara, tipo, botão, ou então, aquela ali não é de verdade. E aquele cara ali, tipo, todo mundo se achando, tá? Ficamos comentando, assim, nossa comadre. Ah. Ninguém veio falar com a gente nesse momento. Só veio falar uma pessoa com a gente no final. No final, quando a gente já tinha feito a nossa festa particular nos cômodos do lugar. Perfeito. O meu marido foi no banheiro e um cara parou ele e falou assim: ai, a minha mulher viu vocês, ela gostou muito de você e tal. E geralmente eu chego aqui e fico chupando o dedo, porque minha mulher foge e me deixa de lado e tal. E eu achei mó estranho, né? Meu marido chegou contando e apontou o cara. Daí daqui a pouco veio o cara com a mulher pra se apresentar. Mas essa mulher tava num mau humor. E ela só deu um oi assim e saíram. Daí eu falei, cara. Será que ela tá aqui obrigada, né? Foi o cara que tem. Obrigada não. Eu acho que ela tá ali por outros motivos. Ela tá querendo sapecar, entendeu? Chega lá, larga o marido, pelo que você falou, larga o marido e vai. Mas nossa, ela foi super grossa, sabe? Eu falei, papo furado que gostou tá de você e nada, né? Papo furado. Cara que foi querer, né? E assim, enquanto a gente tava ali, a gente viu muita gente discutindo e homem puxando mulher pro cantinho pra dar bronca e o contrário também. Então... É um lugar que você não pode ir com ciúme, né? Não. É um lugar que se você vai com ciúme, fica em casa na televisão. Né? Exato, porque... Se você não for com a tua cabeça aberta, ou se não combinar direitinho os limites... O que pode e o que não pode dá fazer, treta. Né? Exatamente. Uma coisa que eu tenho curiosidade, que é o que a gente... Acho que todo mundo que nunca praticou, enfim, nunca foi, tem uma curiosidade. Como é que vocês, enquanto casal, estipularam as regras entre vocês? Então, a gente combinou que a gente ia só pra ver. Mas que se rolasse alguma oportunidade, algum clima tal, a gente ia conversar com a pessoa. E se os dois estivessem de acordo, beleza. Só que quem iria tomar a iniciativa, por exemplo? Se ia ser você ou ia ser ele? Então, mas aí isso que tá. É combinado gente, antes? Mas a gente já foi convicto que a gente não ia tomar iniciativa nenhuma. Que se alguém chegasse na gente, a gente ia ver se rolava o clima. Mas aí tanto faz, se fosse pra trocar casal, ou só trocar mulher, ou só trocar cara. É, exatamente. E analisar na hora. Exatamente, deixar rolar, analisar na hora. Porque assim, como a gente é novato, a gente não sabe alguns limites do que é bom senso ali ou não. Da mesma forma que você não... Tipo, você tem que ter alguns cuidados. Você não sabe a regra social pra seguir ali dentro. Exato. Você não sabe quem são as pessoas também ali. Não, você não vai lá pra você, pelo menos, a gente, pra transar com qualquer um. Você quer, de repente, fazer sexo com outras pessoas, mas que tenham uma química, uma vontade, né, um clima. Então isso é complicado. Mas você chegou a transar lá dentro com o seu marido? Sim. Ah, é mais assim, na frente? Você foi naquele reservadinho? Foi... Ah, ah. Não. Ah, então aí que chamou a atenção desse casal. Mas aí eu tenho uma pergunta, Kel. Como é que, quando é que... Tudo bem, você falar que você já tinha acertado e tal. Então, pra quem tá escutando, a dica que você tem é diálogo franco e aberto sempre. Exatamente. Né? Não pode ter nenhum tipo de dúvida. E outra coisa, quando for, seguir as regras que o casal se colocou. Exatamente, porque assim, se você combina que vai só olhar, daí chega lá na hora e começa a se engraçar com alguém. Faz que nem criança na loja de doce, né? Sai correndo, pegando fica tudo. Fica lá deslumbradinho, né? Tal. Não é legal. Também não é legal você, que nem essa mulher lá faz, abandonar o teu parceiro. Tipo, poxa, né? A não ser que essa seja... homem abandonar a mulher, né? Exatamente, a não ser que essa seja a fantasia deles, né? Ser feito de bobo, sim, né? Não de bobo, não estamos aqui julgando. Do contrário, a ideia... Minha fantasia é, sei lá, é entrar num bar e sair transando com quem eu conseguir transar. Às vezes a fantasia é essa. Eu acho que, inclusive, uma coisa que eu, como terapeuta de casais também que sou, que eu vejo muito em consultório é, cara, é o que tá bom pro casal. O que é o normal? Muitas pessoas me perguntam isso. Rodrigo, o que é o normal? Ou o que é o bom ou ok? É o que eu sempre falo. Olha, não existe isso quando se fala em relações humanas. O que existe é, se está bom para ambas as partes, Celso Russo humano aqui agora. Acabou. Exatamente. Né? Então, tudo bem. Aí vocês tinham decidido e tal, que se rolasse um clima vocês iriam. Mas quando é que vocês decidiram? Porque, afinal de contas, é um passo muito importante pra ser dado numa relação. A gente conversava bastante, a gente tinha vários papos de, ai, o que você acha de arranjar uma namoradinha, quais são suas fantasias, o que você nunca fez, o que você quer fazer, né? Então a gente tinha essas conversas. E como, quando você decide e fala assim, cara, minha vontade é ficar com duas mulheres, tá? Digamos, uma coisa que meu marido falou. E você pensa, tá, mas quem que eu vou pôr na relação que não vai me fuder depois, né? Do jeito que eu não quero. Não fuder, né? Você entendeu? Não fuder da maneira boa, né? Porque o que você pensa? Tipo, tem que ser uma pessoa que você gosta, mas daí você vai contratar uma prostituta? Talvez não seja. Vai ficar intimista também, né? Talvez você não queira. Você sinta que é uma coisa fake. Tem gente que escolhe isso, mas não é o nosso caso. A gente não queria fazer nada assim. Queria uma pessoa de verdade. E aonde que você vai procurar uma pessoa pra ficar contigo, que não vai te chantagear depois? Ou que não vai atrapalhar, né? Por exemplo, ou que não uma vai amiga, querer, tipo... E aí no próximo churrasco a pessoa vai estar lá e exato. Vai ficar olhando. Exatamente. Eu entendi. Então... E como é que vocês decidiram? Ó, vai ser com esse casal? Não, a gente não fez a troca. A gente não. Vocês transaram você e seu marido na frente ali no... Exatamente, fez. Aí chamou a atenção dessa mulher que depois veio conversar com você, né? Exato. E daí, como ela tava de cu, bagulho. Ela tava de quê? De cu, quando a pessoa tá com cara de cu. Cara, cu de segunda-feira. Ah, tá, entendi. Tá, entendi. Então, daí a gente acabou um pouquinho depois indo embora, já era 4 da manhã, daqui a pouco iam começar a jogar o sabão lá no pé da gente, enfim. Daí a gente foi pra casa, de boa, já tinha transado um monte lá dentro, né? Daí a gente foi contando, né? E achando legal, e ai, aquela hora, e tinha gente ali, e não tinha, e você viu aquela mulher que tava com dois. Então, tipo, a gente ficou revivendo isso muito tempo. E agora a gente quer ir de novo, então, porque a gente não fez a experiência final, né? Que é colocar uma terceira pessoa ou fazer uma troca. Ou fazer efetivamente uma troca. Exatamente. Mas a gente tá convicto que em algum momento a gente vai fazer e não sabemos como a gente vai lidar depois. Mas como a gente tá num ponto que a gente sabe que o nosso casamento não é sexo que sustenta isso. Tem todo um conjunto de fatores que sustenta a relação, a convivência. A gente sabe que isso vai destruir a gente depois. É isso que é uma coisa muito... Medo, isso, né? Porque assim, eu tenho certeza, Kel, que olha só. E esse programa aqui, ele tá sendo, inclusive, um serviço público. Porque tem muita, mas muita gente que tem muita curiosidade a respeito desse assunto. Mas até não... tem medo de falar. Tem medo de falar, tem medo de perguntar. Pô, e como é que você chega num amigo seu de trabalho e fala assim: e aí, bicho, tu já botou tua mulher pra dar pra outra? Como é que você vai? O cara vai arriscar dar uma porrada na cara do outro. Sim, tem. Ah, então nem precisa ser assim nesse ponto. Até coisa sutil, mínima, nem de troca de casal. Qualquer coisa relacionada a sexo, o pessoal, nossa. Pois é, exatamente. Vocês querem um exemplo? Ah, diga. No blog eu escrevo contos. E a minha sócia, ela faz umas poesias também que tem erotismo. Um amigo do namorado dela foi tirar satisfação, dizer que ela se expõe demais. Ai. E ainda bem que não é minha namorada. Ele virou e falou assim: ainda bem que ela não é sua namorada e é minha namorada. Porque, tipo, o cara, que cabeça, tipo, ai, ela se expõe demais. Cara, a sociedade. Que tem a ver com isso? Agora sabe a minha bronca, Kel? É que a sociedade brasileira, ela é assim, né? Ela é desse jeitinho que você tá falando, cheia de não me toque, cheio de hipocrisia. Aí me chega na porra do carnaval. Chega no cacete do carnaval. O povo despiroca de um jeito, que eu já fui em carnaval fora de época, cara. Eu já fui em micareta, entendeu? Já fui em carnaval de fora de época lá em Salvador. Já fui em carnaval em Salvador. As pessoas ficam ensandecidas. Ensandecidas. Cara, eu vi duas pessoas transarem no meio do bloco de uma picareta andando. Mas não só no carnaval, não. Você pega qualquer baile funk aí de rua, você vê isso daí. Sim, aí você vai num ambiente reservado, construído para fazer isso, com regras de convívio social, ali no ombro de bicho, que você vai chegar lá e passando a piroca em quem você quer. Existe todo um conceito, existe toda uma ética, entre muitas aspas e tal, mas a palavra é essa, por trás daquele ambiente. Aí chega o cara, vira e fala assim: aí você vai deixar tua mulher dar pra outro? Porra, meu irmão, entendeu? Então assim, não curte, o cara não gosta, é todo direito seu. Eu particularmente, no momento em que eu vivo hoje, eu não toparia uma experiência do tipo de levar minha mulher para ter relações com outros homens. Uhum. Nem mulher, nem namorada, nem ninguém. Uhum. Não é machismo meu, não é machismo meu, é uma opção isso, minha. Isso é uma outra coisa, sabe? É, tem essa corrente da sociedade que é hipócrita, e tem a outra corrente hipster que acha que todo mundo tem que ser liberal, poliamor e o caralho a quatro, senão você não é legal. Não. Sabe? Eu acho que tudo que é forçado, que é fake, que não é você, que você não se sente bem, isso é errado. Sim, concordo plenamente. O que não é você. Então, se você não se sente bem, é a tua opção. Claro. Você não é mais feio do que eu porque você pensa assim. Ninguém é obrigado a agradar ninguém, né? Uhum. Pois é. Se você tá afim, tá curioso, tem uma pessoa que também tá afim, que também tá curiosa, qual o problema de ir? Infelizmente, você não pode sair abrindo isso pra todo mundo, porque por mais que a pessoa goste, no fundo, ela vai falar: ai, meu Deus, que isso? É. Ela cria aquela máscara. No fundo, ela tá louca pra ir, mas ela vai criticar e vai falar porque, ah, é o que a sociedade espera de mim, é que eu critico. Não, tipo, as pessoas falam assim: ah, é uma coisa suja, uma coisa errada, coisa do capeta. Sim, exatamente. Um dos meus amigos deu compartilhar na postagem da revista Friday lá, pra quê, cara? Os parentes vieram malhar ele, dizer que tava fazendo apologia ao negócio que destrói a família, blá blá, cara, blá. Nada a ver, olha, mano. Só, é como eu tava falando. Eu já vi casos de pessoas que salvou o casamento, praticamente, essa prática, esse comportamento, vamos chamar assim, que é um comportamento. O comportamento do swing salvou casamentos, como eu já vi casamentos acabarem por causa disso. Então é aquela coisa, como eu tava falando, esse programa, eu tenho certeza que ele tá servindo de utilidade pública. Então, e você, internet, que tá escutando isso, se interessou sobre o assunto, converse bastante, até esgotar o assunto com a sua parceira, com o seu parceiro, para que não fique arestas soltas, porque é uma experiência que eu acredito nisso, que vai mudar realmente o que você pensa, o né? Casal vai mexer com você, vai mexer com as suas crenças, entendeu? Eu acho que vai mudar, vai mexer com a dinâmica do casal. Então, enfim, pense direitinho e aí seja feliz, né? Afinal de contas, é que todos nós queremos. Minha querida Kel, muitíssimo obrigado por você estar aqui expondo essa tua experiência pessoal, cara. Eu adorei, sinceramente. Eu podia ficar conversando com você aqui sobre horas. Ah, foi muito bom. Eu que agradeço o convite, vocês são muito fofos. Eu adorei a Mel também. Ah, obrigada. Quando tiver outro assunto e quiserem me chamar, eu vou. É, só, se você se gostar, se, enfim, se vocês quiserem um travequinho, tá aí. Melina Galvão, 818. Cobra R$50, né, Melina? No teu cu também. Kel, onde é que o pessoal te encontra? Onde que você tá na internet? Pra onde que você escreve? Seu podcast? Vai lá, querido, o momento é seu. Me encontrem no intravenosa.com.br, que é o meu blog pessoal. Lá eu escrevo um pouco de tudo e nós também aceitamos doações de texto. Então, se você faz aquele desabafo ou aquela sua... aquele seu rompante artístico e você não quer ter trabalho de fazer um blog, você só posta lá no Facebook, não poste no Facebook. Manda e-mail pra gente, manda o seu texto, que se ele for aprovado, a gente divulga lá no blog, coloca os créditos bonitinho. E em breve a gente vai voltar com o nosso podcast. E fora isso, eu tô lá no mundopodcast.com.br também, com o podcast de variedades Telhacast. Então é isso, internéticos, até a próxima. Tchau, Melina. Tchau. Dê tchau pro pessoal. Tchau, maravilhosos. Tchau. Não sei se você fala, diga tchau, Elica. Tchau, Elica. Tchau. Tchau, Lala. Tchau. Ai, meu Deus. Nossa, de swing pra teletrampo. Boa noite, John Boy. Boa noite. Cala a boca, menino. Você jurar. Eu lhe darei uma sandália de prata para você só balançar só pra mim. Balança pema, sacundingundem, balança sem parar. Arrasta as sandálias, sacundingundem, arrasta até gastar. Tchikindim, tchikindim, tchikindingundem, tchikindim, tchikindim, tchikindingundem. Din din don, don don din, din din don, don don. Balança pema, sacundingundem, balança sem parar. Arrasta as sandálias, sacundingundem.